control noise. está saindo, vou estar na construção da última zero no zero. Salvador, bom dia, parceiro 2221, decolou na bomba. Thank you. Sierra Mountain 400. Papa número 2. Ótimo. Canada. 765, o trem de edificação do serviço chegará por mais de 1 para o nível 050. Thank you. Zero, zero, calmo, altimetro zero, zero.